cadeira da sala. Mexe a cadeira agora bem na minha cara. Mexe a cadeira da maneira que te tara. Mexe a cadeira e perde a vergonha na cara.